Bom dia, queridos. Hoje, dia 4 de maio de 2014, nós estamos estudando o livro Casos que Transformam o Mundo, Igreja nos Lares, Wolfgang Simpson. Estamos aqui na página 30 e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, que o Senhor abra o nosso coração. Amém, amados? Então, estamos aqui quando o autor fala e ele coloca entre aspas, eu gostei muito dessa forma. Nós tratamos isso na semana passada, vamos retomar daqui para adiante. O abismo eclesial. Esse abismo eclesial do abismo, do hiato que existe entre a igreja que nós pregamos e a igreja que nós vivemos. Graças a Deus, nós temos vivido um tempo muito gostoso, muito especial de Deus em nossas vidas, que é a construção da nossa igreja. E nós somos operários, estamos construindo, nós estamos aplicando a nossa teologia, a nossa forma de entender a Bíblia no dia a dia. E isso é extraordinário e é bom demais a gente saber que faz parte disso. E ao contrário do que alguns operários olham para um prédio grande, bonito e dizem, eu construí, mas não posso morar, nesse caso a gente constrói e pode morar. Amém? Então, um operário constrói um grande prédio, ele trabalha pelo que ganha, porque ele não vai morar ali. Mas nós estamos construindo a nossa casa. Então, nosso empenho não é numa recompensa momentânea. Nosso empenho é na recompensa de fazer parte disso. Já está fazendo e fazer cada vez mais parte disso. Né? Exatamente. Então, a gente é recompensado agora pela graça que Deus dá e a gente ser abençoado enquanto está fazendo. E a gente também tem a expectativa de ver a igreja cada vez mais madura e preparada para poder enfrentar os desafios que Deus vai dar para a gente. Então, nós somos operários que vamos morar onde estamos construindo. Então, isso nos faz ter uma dedicação maior, um empenho maior em construir a nossa igreja. Então, esse abismo eclesial que ele fala é uma forma poética de falar dessa diferença que há entre a igreja que se pensa que se vive, se quer viver, da igreja que se vive. E depois que a gente faz o seminário, a gente nunca mais vê um culto da mesma forma. A gente nunca mais vê a oração de um irmão da mesma forma. Eu acho que a gente fica até um pouco chato às vezes. Você fica analisando as coisas, fica, né? Mas que nem psicólogo, né? Começa a faculdade então é um horror. Então, a gente chega numa igreja, numa reunião, e a gente começa a ver pela forma que é recebido na porta, pela forma que a disposição é feita do local de culto, pela forma que o introdutor começa a liturgia, pela forma que os avisos são dados, pelo que está escrito no boletim que a gente recebe, inclusive algo que acho que a gente tem que começar a desenvolver aqui. Fica um site, o boletim ficou um pouco no ostracismo, mas eu acho que não é uma boa ferramenta para a gente entregar quem chega, né? Vamos providenciar isso. Então, pela pregação, a gente ouve um pouco. Tem uma das pessoas que estão nos visitando, que a gente está evangelizando, e ela disse assim, eu gosto, estou gostando da Vida Nova. Porque eu fui a algumas igrejas e assim tem muita coisa, menos pregação, menos palavra. E quando tem, é muito curto, não tem profundidade. Não que seja assim as igrejas de Itabuna, estou falando da experiência que ela teve. Okay? Então, o que vai mesmo fazer a diferença da pessoa é a forma com que nós cuidamos dela e o que nós ensinamos. O resto são componentes mais inertes do que a gente imagina. O que conta mesmo é o evangelho todo para todas as pessoas e para a pessoa toda, aplicada a toda a vida da pessoa. Porque a gente sabe qual é a demanda dela, qual é a necessidade dela. Então, por isso que você já é assim. Eu já percebo isso em vocês. Quando eu vejo vocês evangelizando, falando do amor de Deus, eu já fico muito feliz porque eu vejo que esse DNA está passando, ele está continuando. Porque a gente não fala, vá para a minha igreja, você vai trocar o carro. Ou vá para a minha igreja, você vai curar da sua doença. A gente não fala assim. Eu vejo isso em vocês, isso me alegra muito. Vocês falam de como Deus transformou a vida de vocês. Vocês falam o que Deus pode fazer na vida da pessoa. Vocês falam de salvação. Então é o evangelho todo. Essa é a vantagem da gente estar fazendo parte disso agora, no começo. Porque quando a gente pega uma igreja que já tem toda uma tradição, né? Esses dias tem um aniversário de uma igreja, de uma congregação, aqui em Itabuna. 100 anos, 80 anos. Gente, a gente não vai nem chegar aos 80 anos, porque Jesus vai voltar antes. Agora, você imagina o que é você enfrentar uma estrutura de 80 anos. Qualquer coisa nova, eu lembro da história de um rapaz que ele era o musicista da igreja e o coral pelo som, pela harmonia sonora, estética, estava no lugar mais errado possível. E ele entendeu que o piano seria melhor em outro lado do prédio da igreja. Aí ele chegou e foi na hora da faxina, no domingo de tarde, e aí foi lá, com muito interesse, né? E foi e começou a empurrar o piano. Aí a velhinha estava limpando. Ô, meu filho, você é o rapaz novo da música? Ele falou, sou. Ah, prazer com você, senhora. Ah, prazer, meu filho, toca bem, hein? Aí, o que irmãozinho tá fazendo? Aí ele, tô tirando o piano daqui, vou botar ali. Ele, ô, meu filho, glória a Deus! Tira não! Aí, por que não, minha senhora? Tira não, meu filho. Os últimos dois pastores saíram porque quis tirar o piano do lugar. Aí ele falou... Aí ele falou assim... Eu vi dizer que é verídica essa história. Aí ele falou assim, meu Deus, na verdade é. Aí ele falou assim, então me faz um favor. Todo domingo, quando a senhora for limpar, a senhora empurra um pouquinho o piano. Aí ela, ô, meu filho, boa ideia. Ou seja, depois de 3 meses, o piano já estava lá do outro lado e ninguém percebeu. Então, tem mudanças... Por favor, ajuda ela ali. Tem mudanças que enfrentam toda a estrutura. Né? E eu estou sendo hilário falando uma coisa bem engraçada, mas tem coisas que são piores do que isso. E a gente tem essa possibilidade de só ter que remover estruturas que já vem na gente. A gente vem de outras igrejas, tem essas experiências. Então são estruturas que nós temos dentro da gente. Mas um obstáculo maior, que é uma estrutura eclesiástica, com várias pessoas defendendo, pela graça de Deus, nós não temos. Então, cada vez a gente percebe a graça, como é gostoso a gente descobrindo os princípios bíblicos e indo aplicando eles. Nós temos uma visão muito clara, robusta, bíblica, mas no dia a dia da igreja, a gente vai aplicando aquilo que o Senhor vai nos dando. Isso não de forma bagunçada, né? Isso tem que ser de forma coerente, dentro da linha que Deus já nos deu. Mas, imagine o que é um pastor de uma igreja tradicional pegar um livro desse e começar a estudar na escola dele. Né? Vão... Eu acho que tirar o piano do Moretti muito rápido pode custar o ministério dele. Mas, vamos pensar o seguinte. Aqui ele colocou 7 pontos, como a gente viu na semana passada, que tratam desse cuidado. Ele cita aqui a Willow Creek, que é uma igreja norte-americana, séria. Eu tenho até um livro, eu tenho mais, eu acho que tem alguns livros do pastor presidente. Tem um livro muito bom dele que eu tenho, que é Ocupado Demais para Orar. E ele escreve sobre igreja. E o Bill Harbers, que é o pastor dessa igreja que ele cita aqui, embora não fale o nome do Bill. Mas ele diz aqui, por exemplo, sete sugestões, que sete critérios que podem, que vão aqui ilustrar melhor isso que nós estamos falando. Primeiro, gaste horas qualitativamente boas com pessoas ainda não cristãs. Como que a gente lida com as pessoas que nós atraímos no nosso meio? Gente, eu já falei com vocês, eu vou insistir com isso, porque eu acho que isso é um problema crônico, mas não incurável, dada o fato de que é Jesus que nos cura, amém? Gente, quando a gente faz um evento, a gente tem que encostar em quem é novo, gente. É bom demais a gente estar junto, eu sei, mas a gente encosta. Ontem mesmo com a rodinha de homens, é ótima, uma comunhão maravilhosa, mas... Tudo filho criado já e os bebezinhos lá com fome perto. Olha, quem já traz a pessoa, eu elogio, mas a gente já entende isso, já abre uma maturidade, quem traz cuida. Mas eu quero um pouco além. Eu quero e não é só eu, porque temo que eu fazendo, eu estava, o discipulado Patrick está um pouco atrasado, aí eu estava adiantando alguma coisa ontem, ali encostadinho, mas teve uma hora que eu tive que sair e ele entendeu. Porque se eu fizer isso, eu e Paula, a gente faz, vocês sabem, né? Mas se a gente, só a gente fizer, não, mas faz. É porque eu conheço outros esposos de pastor também. Então, se a gente fizer demais, a gente atrofia vocês, entendeu? Então, eu já fazia mais isso antes. Como vocês são meus amigos, eu não tenho idade de ser pai de vocês, mas me sinto pai de vocês também, eu vou fazer como eu fazia antes. Senhor, encosta ali neles. Dá uma dica assim, se Deus, ninguém quer você ofender, vocês são maduros, né? Porque é bom, gente, a pessoa chega, se ela sentir, olha, já vou para vocês. No mundo não tem comunhão, não. No mundo só se para conversar besteira, pornografia. Como se tirar vantagem? Conversa de homem no mundo, é piada indecente. Como se tirar vantagem? Como burlou o imposto de renda? Como fez não sei o quê? Como enganou a mulher? A gente tem homens ímpios ao nosso redor e sabe o que está falando. Então, quando ele chega no lugar e vê pessoas que estão preocupadas no crescimento dele, ele só lembra disso, sabe quando que aconteceu isso? Com a mãe e com o pai dele. Se foram pessoas que cuidaram dele. Se então a gente chega com esse zelo, não estou falando nem espiritualmente por enquanto, mas vamos pensar psicologicamente, o que é que você vai ativar nele? Família. Como dizia Piaget, o esquema dele de família, a gaveta cheia de teia de aranha, vai abrir de novo. Ele vai se sentir em família. E uma vez que ele encontrou uma família, na dificuldade dele, na tristeza dele, o que é que a mente dele vai dizer? Seu pai morreu, sua mãe está velha, está distante, tem assuntos que você não vai conseguir conversar com seus pais, mas a estrutura família ainda existe. Vamos lá, porque você viu como aquele cara cuidou de você naquele encontro? E aí a pessoa pergunta assim, não, eu estou com muitas dificuldades na igreja. Mas, meu Deus, como é que eu vou deixar de conviver com minha família? Aí a gente ficou assim, como é que eu vou deixar de conviver com o Fabrício, com o Chateau, eles são minha família. Aí no início a gente ficou assim, que família será que ela está falando? Mas agora eu tenho uma família. Se eu sair da igreja, eu vou para onde? Eu não tenho outra família. É como se dizendo, eu não tenho como criar outros vínculos que eu já tenho aqui. Eu passei anos em uma igreja e eu passei esses anos e nunca tive o vínculo com ninguém nessa igreja que eu tenho com essas pessoas. E aí a gente ficou, não entendi o que você estava falando, que é a família. E é assim mesmo, olha, não se engane não, e não há nenhum pecado nisso. Eu uma vez fui culpado para meu pai falar, pai, eu me relaciono mais com meus irmãos da igreja do que com minha família de sangue, com meus parentes. Aí meu pai falou assim, filho, se relacione mais com seus parentes, mas não se engane não, isso é comum no evangelho. No evangelho a gente começa a ter relacionamentos que às vezes são mais chegados do que irmãos de sangue. E é fato isso. Não, está escrito. Não que a gente vá descuidar da nossa família, claro, amém? Então vamos lá. Embora a gente trabalhou isso aqui, mas foi muito rapidinho semana passada, a gente vai rever aqui. Diga, querido. Ontem mesmo, eu vou conversar com ele, conversando com os homens, ele achou isso, todo mundo, ninguém aceita ninguém na sua casa, então se contente, ele conta uma reunião na sua casa. Então, a gente passou uma confiança para ele na conversa, tudo bem, vamos lá. Gente, né? Vai ser na sua casa amanhã? É, ele vão chamar para colocar ele na sua casa. Legal. A porta da casa já está aberta. Se um dia ele quiser um grupo na casa dele, a mesma galera do condomínio já pode atrair para o grupo. Não, não é um constrangimento não, ok? Segundo, proteja diante da igreja. Irmãos, é muito comum, eu graças a Deus não vi isso, não vejo na nova configuração da nova isso hoje, graças a Deus, mas já tive tempo, aqui na cidade, por exemplo, de ouvir de pessoas muito queridas, que não estão mais conosco, mas ouvi dizer assim, tem muita gente nova na igreja, eu não está com aquele aconchego mais que tinha, tem muita gente nova, eu preferia como era antes. Irmãos, eu quase morro. Rapaz, rodou, quem enfiou? Já saiu, velho, assim foi para sair todo buraco. Então é o seguinte, é um sentimento que pode até vir da nossa mente, mas é muito imaturo para sair pela nossa boca. A não ser uma confissão. Pode sair como confissão. Olha, eu lhe confessar uma coisa, estou sentindo uma coisa da minha carne que é difícil. Porque assim, é sacrificial? É. Não vou dizer que não é não. É. Agora, vai chegar um dia, na medida que a gente vai crescendo espiritualmente, eu vou pregar sobre isso hoje à noite, que o gozo, a alegria, o êxtase, a felicidade nossa em estar fazendo a obra de Deus, que não é somente ir para outra cidade ou abrir um ponto de pregação, vamos revolucionar isso, fazer obra na minha família, ela é tão extraordinária que supera as dores. Eu amo aquele CD do Toque no Altar, o primeiro, é um clássico, eu ouço até hoje, muitas vezes, ouço para orar, é um clássico aquele. E tem uma canção, tem uma frase que aquele Davi Sassa fala, que é extraordinária. Eu chamo ele Davi Sassa, porque a Sassa Ardinha, né? É Davi Adorador. Gente, ele fala assim: a cura sempre será maior do que a ferida. Irmãos, isso para mim é o Evangelho. Tem ferida? Tem, mas a cura sempre será maior do que a ferida. Tem uma ministração que Cirilo fala, que ele diz assim: antes de Deus fazer os peixes, ele criou o mar para os peixes. Antes de ele fazer o homem, ele fez as plantas para o homem comer. Então, antes das suas circunstâncias de adversidade, Deus já fez o livramento para você poder encontrar esse caminho de livramento para você. Então, o zelo de Deus, o cuidado que Deus tem com a gente, ele sempre vai ser um gozo, uma alegria maior do que a dificuldade que a gente possa ter em lidar com alguma situação. A gente tem que crer nisso, irmão. Se não crer nisso, a gente não continua. Não continua. Por exemplo, a gente está lendo sobre igrejas nas casas, né? Evidentemente, com a oração que nós temos feito e com estudo sobre isso, cada vez mais irmãos vão se dispor a ter igreja nas suas casas. Não existe forma melhor de... Olha, minha casa é uma casa muito feliz. Que camisa linda, velho. É o ano do meu aniversário, é o ano de 61. Inclusive, meu aniversário aqui é 28. Ah, já foi, verdade. É em abril. Mas o 28 de maio é um mês do meu aniversário também. É? Então, amados, se a gente não crê nisso, tudo fica muito mais complicado. Minha casa é uma casa feliz porque tem irmãos dentro dela. E o porteiro já chama Chateau de Jacques, o Jacques de Chateau, na portaria. Ele já conseguiu chamar Chateau de Jacques, porque antes era uma comédia, a gente amava quando a gente chegava lá. Cristo! Aquele rapaz! No nome. Aqui, eu tenho uma comédia inteira no lugar, eu falo, você disse, nunca falou o nome de Chateau. Então, aqui está aqui. Aí eu me lavava, eu acho que já acho isso aqui. Então, assim, esse Chateau, ele jogou um balde de água fria, ele tinha feito esse. Como foi? Nós compramos esteira na mão dele, e o rapaz, ele foi junto, né? Aí ele foi discutir como treinar o sistema. Ele chegou e falou assim: rapaz, instala o sistema e deixa aí. De acordo com a tendo dificuldade, ele está procurando, ele está corrigindo, deixa isso aí. Deixa eu ficar conversando aqui, para ficar o dia todo e não entende nada. Coisa séria. Mas deu certo. Esse é o vendedor, que nada. Então, foi que ele estava na frente do lugar para instalar o sistema, né? Tem dinheiro para comprar. Eu os caras não dizem que não compram, não, que não pega. Olha, nem se avisando para a gente. Ah, que isso mesmo. Então, esse dia a dia nosso, tem um sermão do pastor Eide, que eu vou estudar, ouvir, e vou copiar ele, não é chance, porque eu não vou conseguir pregar melhor nunca. E ele fala do purê de batata. O purê de batata, eu vou ver se eu boto na internet, eu baixei já, vou botar no site pra gente. O purê de batata, ele fala assim: existe um saco de batata. Existe igreja que é um saco de batata. Todo respeito, são muitas batatas dentro do saco. Mas ele fala assim: não precisa ser um purê de batata. Ele começa dizendo: a batata precisa ser descascada, aí, lavada. Aí ele aplica esse texto bíblico. Precisa ser descascada, ele aplica no texto bíblico. Precisa ser amassada, ele aplica no texto bíblico. Precisa ser misturada, ele aplica no texto bíblico. Deve ser cozinhada, ele aplica no texto bíblico. E precisa ser servida, ele aplica no texto bíblico. É uma delícia. Eu vou preparar, porque eu acho que vou pregar no retiro nosso. Que pode ter bastante tempo, né? Então, assim, a igreja purê de batata, o grupo caseiro purê de batata, o núcleo purê de batata, não é aquele que é assim: como foi hoje, boa noite. Você chamou alguém? Chamei, né? Mas. E você chamou alguém? Chamei, não disse não. E você? Chamei. Não é que eu vou fazer aqui a reunião, né? Mas assim, quando a gente, no grupo, é assim: a gente celebra a relação pessoal nossa com Deus, cada um de nós. Dessa relação pessoal, a gente tem necessidade de relacionar com um irmão, ou discipulado. Dessa necessidade de relacionar com um irmão, que é natural, nunca pode ser algo positivo, jamais. Nunca. Isso é uma coisa natural. Tem que ser coisa que a pessoa nunca pode ser impositivo, tem que ser natural. Nunca pode ser com a pessoa que a pessoa não tem identificação, jamais. Tem que ser uma coisa natural, espiritual, que a pessoa sei fazer, ser discipulado, que o outro não sei também discipular a pessoa. Uma vez que isso acontece, é muito bom, porque a gente celebra ali as dificuldades e alegrias que tivemos na nossa vida pessoal. O mundo não tem isso. E quem tem dinheiro paga terapia, que não é a mesma coisa. Estava conversando com o Juliano de psicologia, falei, Juliano, sabe por que tantas escolas de psicologia tão diferentes dão certo? Falou, nunca pensei nisso, por quê? Se são tão antagônicas, como que duas terapias tão diferentes podem dar certo com a pessoa? Eu falei, porque 90% da terapia é a confiança que o analisando tem no terapeuta e a abertura de coração com ele. Não importa muito o que ele diga, importa que o analisando acredite em quem está abrindo o coração. Se 90% da terapia bem sucedida é a relação de confiança e o analisando, o paciente, o cliente, se abrir para o psicólogo, a igreja pode viver isso. Claro que tem 10% disso que algumas pessoas vão precisar de uma terapia, como pessoas ou médicos, ok, irmão? Também para a gente é bem tranquilo, né? Mas a maioria de nós já resolveria os seus problemas só tendo alguém confiável, um pouco mais maduro, para poder abrir o coração e poder ouvir também um pouco do Evangelho. A diferença é que na psicologia a gente aplica técnicas, no psicólogo a gente aplica Bíblia, ok? Bíblia e vida, porque a pessoa não vai conseguir ouvir se você falar algo que você não ouviu. Não consegue. O máximo que pode dizer é, vamos orar por isso, eu quero crescer nisso também. Isso também é uma forma de cuidar, mas a sua vida vai melhorar quando você cuidar de alguém, amém? Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, esses discipulados, eles são celebrados onde? No grupo caseiro, no núcleo. No núcleo, a gente anseia ver as outras famílias, ver o nosso discipulador, nosso discipulando, que a gente cuida. Ali, a gente anseia aquele momento ali de compartilhar o que a gente viveu sozinho, do que viveu com o discipulado, do que viveu com a família, para poder compartilhar com os irmãos e todos crescerem. É por isso que eu tenho estimulado os líderes de grupo. Vamos pregar cada vez menos tempo. E vamos deixar as pessoas falarem. Porque não se aprende só ouvindo, se aprende também falando. O ser humano aprende falando também. É assim com a criança, assim também com o adulto. Quando a pessoa fala, a gente conhece como ele está interpretando o Evangelho. E a casa é o melhor lugar para isso. Porque com muito carinho a gente ouve aquilo, o pastor provavelmente já está sendo discipulado, ou vai ser discipulado, mas ela compartilha aquilo, ela está treinando como falar e possivelmente até como ter um grupo, quem sabe, já na casa dele. Vou falar do amor de Deus, uma reunião oportuna. Então, é uma revolução. A gente, não se engane não. Não é porque a gente não está rompendo a estrutura antiga de igreja que a gente não tem também dificuldades pessoais. Temos. E a gente está rompendo a estrutura antiga de igreja porque cada um de nós, tirando o chato, que o Fábio Juninho já acompanhava a Daniela, tendo conversa com a mim, já acompanhava a Daniela nos lugares, a gente trouxe e ela é também já veio de outro lugar. Então a gente já tem uma cada um já plantaram coisas no nosso coração. E quando a gente pensa nisso, é quando tem um texto de Atos que fala que eles tinham tudo em comum. Você sabe o que é você ter tudo em comum comigo? A nossa mente não nóia e a gente perde, a gente faz assim, porque tem coisas, por exemplo, vou ser muito sincera com vocês, eu não queria ser o perfume que eu mais gosto em comum com o Dani, apesar de amar Dani loucamente. Só que tem outros perfumes que eu menos gosto, que eu sou louca com perfume, que eu tenho irmã que chega lá em casa e eu dou pra ela. Sempre eu divido um perfume com essa irmã. Mas eu tenho um perfume que eu estou apaixonada, que é o Midiol, que eu caríssimo. Sou louco. Tu vai editar isso, tu vai ter esse negócio pra falar. Porque tu vai ter que me dar. Não, então tu vai ter que me dar um desse, porque tu nunca vai ter que eu tivesse. Não, vai ter que dar. É. E assim, gente, tem coisas que são muito. Isso eu estou falando de coisa material, mas tem coisas da nossa alma que a gente não quer ter em comum com outra pessoa. Tem segredos nossos, tem partes da nossa personalidade, de quem nós somos, que a gente não quer ser. Eu tenho uma pessoa aqui da igreja que eu sou apaixonada por ela, e ela fala assim, na minha mente ainda não sabe o jeito que vocês vivem, porque vocês abrem a casa de vocês. E eu estou muito reservada. Já quebrei um monte de coisa, mas não dá para vocês se fecharem um pouco. Não dá para vocês se eles tão abertos e a gente não é tão aberto assim, porque tem coisas que a gente não consegue viver plenamente como a Bíblia diz. E assim, não se assuste, não é que a gente vai, todo mundo, vamos lá, vai vender tudo seu, vai vender tudo seu, vamos botar aqui, fazer um banco do Vaticano para poder pagar, não é isso. Porque o próprio livro de Atos fala, por exemplo, de Ananias e Safira que venderam um campo. Pedro diz, ninguém mandou você vender seu campo, você vendeu porque quis. Segundo, você não tinha que dar o dinheiro todo. Ninguém pediu isso de vocês. É muito legal esse texto de Atos, porque dá um equilíbrio na interpretação equivocada que alguns têm, que dizem, eles diziam tudo comum, nós não vamos viver isso, então vamos viver só um pouco da Bíblia e vamos deixar de frescura. Não. O texto de Atos que diz que viviam tudo em comum, não dizia que todos, quando diz que eles vendiam sua propriedade, na necessidade do outro. Na necessidade real. Não era assim, eu vou pegar meus bens, vou espoliar tudo e vou entregar na mão do pastor. Não, não, não, não tem nada disso. Nada disso. É assim, eu tenho minhas propriedades, mas eu não as tenho indiferente à necessidade dos meus irmãos. Eu tenho a minha casa, mas ela não é só para morar. Minha casa pode ser meu caso pode ser um quartel-general do Evangelho. Minha casa não é só para morar. Então, na medida que a gente vai abrindo mão de exclusividades, a gente também abre mão de problemas exclusivos. Mas várias outras vezes o apóstolo Paulo fala sobre a coleta para ajudar os irmãos pobres da Judeia. E que isso provavelmente teria sido uma consequência de algumas vendas desnecessárias e de uso desnecessário, exatamente. Então, naquele momento, as pessoas estavam vendendo para atender as necessidades dos que clamavam, né? E que uma venda desnecessária, por um entendimento equivocado do que é ter tudo em comum, teria produzido aquela dita pobreza dos irmãos da Judeia. Pode ser. Ou isso, ou até uma escassez mesmo. Escassez. De uma forma ou outra, a gente entende pelo texto de Ananias e Safira que a igreja não demandava que as pessoas não tivessem as coisas. Como alguns fazem de forma estratégica e feia, né? E outros fazem por ingenuidade. Sim. Então vamos fazer uma comunidade aqui agora, vamos vender tudo, vamos fazer um banco, botar na conta, e cada um que já vai sacando, a hora vai acabar. A ideia não é essa. A ideia é, o que eu tenho para administrar, segundo o cabelo ensina. Só para comentar isso, por exemplo, uma vez, um irmão, né, não se preocupe, não é nada, ninguém, né, do nosso meio mais próximo, me ligou, ele estava com uma dívida, que estava com um dinheiro emprestado. Eu não tinha esse dinheiro disponível. Eu lembro que o que eu falei para ele, fiquei com muita paz, porque eu não menti para ele. Eu acho que eu disse, eu não tenho esse dinheiro disponível. E foi uma coisa, eu não lembro exatamente se foi esse termo, mas eu fiquei muito seguro de que eu não menti para ele, amém, irmão? Confie em mim, por favor. Mas tem horas que a gente não ajuda dando um dinheiro. Às vezes tem circunstâncias de mau gasto, às vezes tem circunstâncias de emergência. Mas por um ou por outro, se for uma circunstância de mau gasto, as pessoas ficam desempregadas. É uma coisa. Não sabia que foi desempregada. Mas se for uma circunstância de mau gasto, e você chega lá e bancar, meu pai uma vez falou para mim, sempre que alguém lhe pedir dinheiro, e você quiser ajudar, não dê todo. Porque na conta que a pessoa fez para pedir um empréstimo, sempre tem uma folga. Ela quer pagar a dívida e ainda quer ter uma folga. Isso é muito comum. Investigue antes de você ajudar alguém. Então, a ideia é a seguinte. Ter tudo em comum é ter primeiro o princípio da disponibilidade. E aí, aplicando a Bíblia, a gente vai cuidar dos irmãos. Isso, gente. E eu fico muito feliz. Sabe por quê? Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Isso, eu digo até emocionado. Isso nós já vivemos a vida nova. E você faz parte disso. De observar o irmão mais carente, de o irmão, com o tempo também, se sentir a vontade de me procurar. E eu chamar os irmãos, já fizemos várias vezes isso. Ainda não presenciou uma cena assim, mas os meninos sabem. Chamar os homens e dizer, irmãos, estamos com esse problema, eu quero a ajuda de vocês, eu vou participar de tal forma. E os irmãos, dentro das suas possibilidades, como a Bíblia manda fazer. Amém? Então, isso tudo é... A gente não pode perder essa visão, não pode sair desse trilho, porque é assim que a gente vai crescer biblicamente. Amém? biblicamente. Como eu falei mais cedo, quando você tem a sua vida áreas exclusivas, se prepare, porque quando os problemas dessas áreas vierem, você vai ter dificuldade de compartilhar, para pedir ajuda. Então, o melhor mesmo é que a gente possa viver de forma madura essa interação entre os irmãos. Amém? Vamos adiante. Proteja os diante da igreja. A pessoa que chega nova na igreja, ela proteja os diante da igreja. Esses que a gente vai convidar, a gente tem que ter um zelo. Por exemplo, já teve muitas vezes trazer pessoas para a igreja, alguém disse, ah, olha como se veste, olha como fala. Ou então, essa pessoa é muito assim, de calma. Por exemplo, pessoas que eu trago do consultório. Tem pessoas que eu trago do consultório que são pessoas muito equilibradas, que passaram por uma circunstância que precisaram de terapia. Mas tem pessoas também que eu trago do consultório que podem ter um transtorno. Então tem que saber administrar. Porque às vezes está em crise, tem uma situação assim. Eu estou falando só, estou falando do meu contexto como psicólogo, ok? Mas às vezes, por exemplo, a pessoa que você conhece, minha vizinha que é espírita. É claro que na hora do grupo ela vai falar, gente, que bom estar aqui, que energia positiva. Gente, a aura de vocês é muito iluminada. Olha, vocês têm uma aura rosa, vocês têm uma aura azul. Que coisa linda, isso é muito bom. Cala a boca, você está demoniada, que é isso? Não, aí, com maturidade a gente ouve aquilo e fala, que bom que você se sentiu bem aqui. Se for oportuno, já sai o ensino também. Aí, um sorriso, como é a linguagem, né? Cada pessoa que vem de um grupo religioso usa uma linguagem. Mas a gente entendeu que você se sentiu bem aqui com a gente. Que bom que você se sentiu bem. A gente protege. Não protege a pessoa da vida cristã. Protege a pessoa de uma resistência, não vou nem dizer carnal, mas vou dizer humana, psicológica. De novo, olha gente, tem pai que tem dificuldade de ir mais um filho porque a vida já está organizada? Você sabia disso? Tem mulheres que dizem, ai meu Deus, estou grávida, minha vida estava tão arrumadinha. Sendo que o natural é ter filhos. Irmãos, vamos ser bem sinceros, se é assim numa família de sangue, também às vezes é assim também na igreja. Às vezes o núcleo está maravilhoso, está lindo, está perfeito, só para as férias. Irmãos, vamos pensar uma coisa. A igreja estéreo, uma não. Saudade. Com todo respeito, se estiver ouvindo algum anão, com carinho, com amor, os anões, amém? Mas é assim, um anão pode ser uma pessoa super saudável, inclusive psicologicamente. Mas há ali uma questão genética. Há ali um atrofismo. Ah, verdade. Eu não quero ser um anão saudável, com todo respeito aos anões. O gigantismo também não é saudável. O que é o gigantismo? Se ele é uma pessoa que tem gigantismo, ela tem, geralmente ela tem um tumor numa região próxima à hipófise e libera muito hormônio GH, hormônio do crescimento. E elas ficam... E elas, quando não tratam, elas são desengonçadas. Elas caem, precisam usar muleta. Não é isso que eu quero também pra gente, não. Eu quero um crescimento saudável. Contínuo e saudável. Amém? Com um texto de Hebreus que fala que Jesus, que está reclamando de crescimento de atrofia. Jesus, a Bíblia fala que Jesus, com sofrimento, ele aprendeu. Vamos lá. É assim, irmãos, vamos entender uma coisa aqui? Abriu, só um capítulo de teologia aqui. Aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E tem sido, aí agora me matou todo, aperfeiçoado e veio ser autor de eterna salvação por todos aqueles que lhe obedeceram. Pronto, vamos lá. Ele foi salvador por, não através de, mas por para, ok? Porque o por no português pode ser através de ou para. Esse por aí é para. Ele não foi salvo por quem obedeceu, ok? Então, é uma questão semântica simples, que é bom esclarecer. Obediência. O texto é Hebreus 4? 4, 5 a 8. Não. Hebreus 5, 7 a 8. Vamos pensar o seguinte. Vamos aqui. Provavelmente foi usado o tempo grego do crescimento, da continuidade com o gerúndio. Ele continuou crescendo, embora Paulo escreveu isso depois de Jesus ressuscitado. Como que ele continua crescendo? Perguntar a vocês e vocês vão me responder agora com uma palavra. quem souber responde. O crescimento... Jesus está no céu, amém ou cabeça? O crescimento dele se dá através de quem, então, agora? Aleluia. Vamos falar qual se dá? Glória. Aleluia. Então, vamos pensar o seguinte. Jesus, na enquanto cabeça salvador, cumpriu o seu papel, amém? Mas daqui para baixo, do pescoço para baixo, está crescendo. Entenderam, amém? O sofrimento dele... A gente tem que entender uma coisa, não precisa ter teologia. Os católicos diziam que Jesus era um bebê perfeito, que falava, que curava, que transformava passarinho de barro em passarinho que voava. Porque eles não conseguem entender que Jesus era um homem perfeito. E que só começou a agir de forma sobrenatural com 30 anos, segundo o que a Bíblia diz. Jesus aprendeu, gente. Ele aprendeu com a mãe. Jesus não fazia malcriação, por quê? Porque Jesus não tinha pecado, natureza de pecado. Mas ele aprendeu a andar, ele aprendeu a conviver com as pessoas, ele aprendeu a lidar com o ser humano. Porque ele foi esvaziado, vocês lembram disso? Ele aprendeu a falar o hebraico. Ele tinha uma inteligência excepcional? Sim. Por quê? Porque o pecado emburrece. Desculpa falar nesse termo. Mas o pecado... Mas ele tinha pecado não por ato. Ele tinha pecado porque herdou o pecado na cruz. Na cruz, o pecado que não estava nele, chegou a ele. Sem pecado... Ele era mais inteligente, porque nosso pecado nos emburrece. Então, assim, nos faz intransigente. Como ele antes não podia ser burro, porque ele não havia pecado, sim. Sim. Então, como ele podia acrescentar alguma coisa? Ótimo. Inteligência não é informação. Inteligência é capacidade de aprender. Mas o sofrimento ensina, que eu vou pregar hoje à noite. O sofrimento ensina. Existem lições do relacionamento que só se aprendem com o sofrimento. E ele sofreu porque ele tinha que ser humano perfeito. Ok? Então, ele aprendeu coisas, sim, enquanto humano. Enquanto Deus, ele não tinha que aprender nada. Mas enquanto humano, ele aprendeu sobre coisas através do sofrimento que ele teve. Ele não fugia do sofrimento. Gente, ele escolheu Judas para ser apóstolo. É uma das coisas que eu vou perguntar a ele lá no céu. Qual foi a estratégia mesmo? Pelo amor de Deus, Pai. Chamou o homem. Então, assim, Jesus, ele tinha faculdade de inteligência excepcional por não pecar, né? Mas ele teve que aprender. Não só aprender informações sociais, morais, legais, né, do povo dele, mas aprender também sobre a emoção humana. Ele já sabia, como Deus, de todas as coisas, mas o homem Jesus precisava ser um homem completo. Ele não veio do céu adulto, ele se tornou adulto aqui embaixo, homem, distinguindo o homem e Deus, amém, irmãos? Porque Jesus continua sendo o homem glorificado no céu, não sei se você sabe isso. Eu lembro que uma vez, gente, meu seminário é um seminário dificílimo. Era um seminário pequeno, mas era de professores muito bem formados. O seminário presbiteriano que estou falando. O Batista também era bom, mas o presbiteriano foi melhor ainda. E eles, um seminarista chegou no final do curso, não sei se ele tinha, acho, comprometimento mental, alguma dificuldade. O seminário era muito bom. E no exame de prova do seminário, perguntaram. Foram fazendo perguntas mais fáceis, porque ele não estava conseguindo, estava nervoso responder as perguntas, que eles fazem perguntas absurdamente difíceis. Ele perguntou assim, sim, Jesus, ele é o quê? Aí ele falou, 50% homem e 50% Deus. Aí ele falou, reprovado, volta para o seminário, mais um ano de seminário. Porque isso é básico, Jesus é 100% homem e 100% Deus, e está nisso um milagre. Ok? Então, se Jesus, agora vamos aplicar isso na nossa lição, se Jesus, pelo sofrimento, aprendeu, não adianta a gente achar que vai poder ter uma vida sem ele. Porque muitas vezes nós não mergulhamos na igreja, porque é um jardim com espinhos. Mas você vai se privar da beleza do jardim pelos espinhos? É o lugar mais bonito de estar, irmãos. É o melhor lugar para estar. Uma vez falei em lágrimas para vocês que escolhi viver minhas maiores alegrias e maiores tristezas na igreja. Porque se não estivesse nela, não viveria alegrias, não viveria tristezas como vivo, mas não viveria também as alegrias como vivo. Amém. Como texto de Filipenses. Jesus não, quando diz, não usou por, embora sendo Deus, não usou por usurpação de ser igual a Deus. Eu acho que esse texto foi publicado. A melhor tradução para mim é a tradução ecumênica, a TEB católica. Eu sou totalmente contra o ecumenismo, ok? Eu sou a favor do respeito, mas não do ecumenismo. Mas essa tradução TEB católica é a que melhor traduz esse texto, porque ela não diz, ela traduz de uma forma mais clara. Esse português é muito erudito. E quando diz, não usou por usurpação ser igual a Deus, o que ele quer dizer? Ele quer dizer assim, Jesus, embora sendo Deus, não considerou isso. Antes se esvaziou. É a melhor tradução. Jesus, embora sendo Deus, não considerou isso. Mas antes, ao contrário disso, se esvaziou. Foi servo, até a morte de cruz. Que é o resumo de Filipenses, ali, o resumo do Evangelho é aquilo ali. Todo evangelismo nosso tem que estar focado naquelas declarações. Se assentado hoje a destra de Deus, pai. Né? E depois a gente completa com o que o credo disse, então no Apocalipse virá para julgar vivos. Aquele credo apostólico é perfeito, decore aquilo, se você não era católico, nunca foi, decore o credo, só troca igreja católica por universal, porque católico é o termo latino para universal, ok? É o termo latim para universal. Agora também não é a igreja universal do reino de Deus. Ali é a igreja de todos os crentes, né? Mas vamos pensar o seguinte, irmãos, essa dor, ela é superada pelo crescimento que a gente tem, irmãos. Creiam nisso em nome de Jesus, é verdade. Então, vamos proteger aqueles que a gente traz, amém? Proteger não é só proteger de uma crítica, mas também é proteger dele mesmo. Aí entra o discipulado. Não é que você vai discipular todas as pessoas que evangelizar. Eu mesmo tenho vocês que acompanham, mas eu evangelizo, eu continuo evangelizando. E o que é que eu quero? Eu quero que quem evangeliza, vocês discipulem. Vocês vão ganhar muito discípulos de graça no que eu evangelizo, ok? Mas, olha, irmãos, eu vou dizer para vocês, eu vou pregar isso num acampamento. Talvez antes. A utopia da igreja. Que pra gente não é uma utopia. Platão escreveu um livro Utopia, Thomas More escreveu outro livro Utopia, que seria uma sociedade perfeita. A diferença nossa é que a nossa utopia, ela é possível e real. É por isso que eu estou viajando, estou lá em Santarém, vou agora em Fortaleza. Conversei com o pastor Vinícius, vou ficar na casa dele uns dias, para poder conhecer a Lagoinha de perto. A Lagoinha tem alguns defeitos? Claro que tem, uma igreja de 50, mais de 50 mil pessoas, irmãos. Mas funciona como organismo. Quero também estudar, chegar perto de igrejas pequenas, que me abençoam, como a igreja do pastor Walter, lá em Lauro de Freitas, que é uma igreja pequena, mas vive os princípios bíblicos. Eu quero aprender com quem está vivendo, amém, irmãos? A gente lê livro é bom, mas eu quero ver o livro do dia a dia. Por que que eu estou estudando tanto isso, orando por isso, estou visitando os lugares? Por quê? Porque eu quero dizer para vocês assim, irmãos, a Bíblia diz, a principal prova de que é possível, amém, amado? E eu estou vendo com vocês, uma pequena comunidade, e eu vejo também na igreja tal e tal e tal, que eu tenho grandes comunidades. Porque senão o diabo pode plantar no nosso coração uma semente infame de que só dá para ser comunidade pequena. Não é verdade? Meu coraçãozinho queimou hoje de manhã, eu bati no ombro da irmã de Raquel, que é a mulher de Deus daquele casal. Moram aí? Iguaí, e estão sonhando em ir para o Senhor da Conquista. E eu falei, vocês vêm quando para a Vida Nova Itabuna? E eles falaram, vocês vão quando para a Conquista? Nós vamos em nome de Jesus. Não é só Conquista, é Santo Antônio de Jesus, é Feira, para o lugar, vamos. Isso para mim é uma questão de tempo. É um fato isso para mim, irmão, questão de tempo. Por quê? Porque isso é meu oxigênio de viver, é a missão. Então, vou pensar o seguinte. Pensando em igreja, quando eu faço a pessoa se sentir cuidada, acolhida, protegida, ela sai do nosso meio, ela quer viver isso também. Só que tem uma coisa, ela é tão amada e cuidada que ela se sente com a dívida moral com o evangelho. E diz, não posso deixar de fazer com os outros que fizeram. Eu vou fazer com os outros que fizeram comigo, porque eu sei como é que é, porque eu vi, fizeram. Então, a proteção que eu dou à minha filha é a proteção que ela vai dar para os filhos dela. Isso é na igreja também, amém? Não é uma proteção estéril. Não, fica aqui, não faça nada. Você é novinho na fé. Não, não evangelize, não, dá problema. Não, deixe que eu vou lhe proteger. Não é essa proteção que o livro nem eu estamos falando. Mas é uma proteção para promover a autonomia e a maturidade. Não a autonomia da igreja, vocês entendem, né? Mas a autonomia da pessoa poder levar a igreja também. 3. Explique a esses novos amigos o Evangelho de Jesus Cristo. Como eu falei, além de Filipenses 1 e 2, a gente tem um resumo do Evangelho. Como Fabrício falou, que tem falado com os amigos. Eu, pastor, falo o que Deus está fazendo comigo, e não vou. Vou falando. Eu falei, rapaz, que maravilha, velho. Falo que eu oro com minha mulher. Então, um amigo meu que estava preso no casamento, falei, rapaz, faço que nem eu, todo dia, 10 da noite, oro com sua mulher. Aí eu falei, como é isso? Como é que eu vou fazer isso? Aí você vem com o Evangelho. Porque é uma coisa, a gente também não vai conseguir ministrar princípios de Evangelho para quem ainda não recebeu o Evangelho. Mas o cara vendo que isso é possível e real, diz, qual é o caminho para chegar nesse lugar? Aí você apresenta o novo e vivo caminho que é Jesus. De forma muito tranquila, gente. Olha, é o inferno que ministra a timidez no nosso coração. Timidez psicológica é uma coisa. Mas Chateau, Edna, Patrick são tímidos psicologicamente. Zaira... Mas são gigantes na fé e Deus está usando eles. E vai usar cada vez mais. Senão, timidez psicológica não é problema. O problema é timidez espiritual. A Bíblia diz que não somos chamados para timidez em Timóteo, mas para o poder, para não temos espírito de timidez, mas de covardia, mas antes de amor, poder e moderação. Então... Não é tímida? Mas ela não é tímida com a igreja. Não. Mas ela é dinheiro um pouco timidez. Oi. Na minha timidez, eu já vi pessoas me pegando para orar dentro do trabalho, me chamando, pelo amor de Deus, agora chega até aqui, vamos orar. Porque eu mesmo não ia chegar, não, falando, então eu sei que está passando por isso, vamos orar. E a pessoa não, e a gente ia para a sala de reuniões e orava, e a pessoa frequenta a igreja messiânica. Então, assim, para mim, é Deus mesmo. Aleluia. Entendeu? Assim, reinando sobre a timidez. Aleluia, glória a Deus. Você pregar com sua vida, mas você é tímido? Não abre a boca, pregue com sua vida, né? Aí a pessoa vai correr atrás disso. Eu li um livro uma vez e tinha essa crise, né? Eu achava que todo mundo tinha que evangelizar de forma ativa. Eu achava isso. Que um bom crente, se ele encosta a mão e fala, olha, Deus ama você, precisa vir perto, precisa ser Jesus. Eu tinha essa culpa. E quem vem da igreja que a gente veio quando era pequeno, tem isso. Eu tinha essa culpa. Só que eu li um livro, se não me engano, de Wesley Duell, que ele dizia assim, Amor pelas Almas. Um livro fantástico. E ele diz assim, eu tinha essa culpa até que eu entendi uma coisa. Eu entro no elevador com alguém e falo, Deus, se você ama essa pessoa, tem um plano na vida dela. E quer me usar agora, me dá uma oportunidade, me dá a ousadia necessária para isso. Essa é a oração que você tem que fazer. Ao me repito. De repente, ele disse que o cara começou a puxar assunto com ele. Ele cria um relacionamento evangelizado com o cara. Então, essa oração é suficiente, está disponibilizando para o Senhor. Diz, Deus, eu estou aqui disponível, Senhor. Amém, amado? Amém. E Deus, de forma sobrenatural, lhe dá essa ousadia. Ok? Então, vamos proteger as pessoas que nós trazemos, não do Evangelho, mas com o Evangelho. Amém? Oi. Sobre o nosso convívio, né? Eu estou aqui pensando em ontem, porque eu me senti incomodado de não ter chegado perto do o rapaz que estava conversando com o Fabrício e fico analisando uma das razões pelas quais não fiz isso é justamente querer aproveitar a oportunidade de estar perto dos irmãos, né? Então assim, como administrar esse conflito? Porque a gente começa a sentir o cheirinho. Muito boa essa pergunta, muito oportuna. É assim, ó, eu fico feliz demais com essa pergunta, porque é assim, sei que você sabe 80% da resposta, é mais retórico, você quer que os irmãos aprendam juntos. Mas é assim, isso nos empurra a relações além dos eventos. Estou falando de eventos, lá em casa onde foi um evento. Ok? Se uma igreja só se relaciona em eventos, ela nunca vai conseguir cuidar do novo, porque é o tempo que ela tem de estar com os irmãos. Mas, se a gente assiste filme junto, leva um médico dos cílios juntos, dar a carona para a irmã, cuida da irmã, vai fazer um mercado junto. Não estou falando de discipulado, estou falando de convivência, que também é discipulado. Se a gente está perto, efetivamente perto, se abre para isso, come pipoca junto. Coisas triviais, né? Também coisas mais importantes. Olha, vou, o irmão vai operar. Gente, a igreja não vai operar. A área operou, quem ficou com a área foi Paula. Essa é a igreja também. Se não fosse Paula, se fosse você, você, que às vezes estão trabalhando, outro irmão, gente, isso é um murro no estômago do mundo. Ele diz assim, quem é você? Somos irmãos da igreja. E ele diz claramente com a área, quando a mãe dela veio e quando o pai dela veio no núcleo, ela particular com o pai falou, e no núcleo a mãe dela chorava e dizia para a gente, meu Deus, eu me sinto feliz porque minha filha tem família aqui. Minha filha tem pessoas que cuidam dela aqui. Então, isso é... Isso é evangelho. É nome, pensa assim, evangelho. Toda vez que você ouvia falar para evangelho, evangelho significa boas, novas notícias. Novas, boas novas. Boas novas. Boas notícias. Melhor sentido é que você tem essa forma de boas novas. Porque são novas notícias e boas. Então são boas novas. Boas notícias podem ser, pode não ser novas, podem ser notícias antigas. Mas boas novas, evangelho é boas novas. E evangelizar é trazer as boas novas. As boas novas notícias. O mundo está todo, na escuridão. E você tem uma luz na mão e tem um combustível. Uma mochila com combustível e uma lâmpada acesa. Você vai mostrando. Minha mãe chegou aqui e ficou sentada lá ajudando a gente com Sofia, quando Paulo viajou para ajudar a irmã. E minha mãe falou, filho, eu ficava tão aflita. Minha mãe é grudenta, viu? Vou te contar. Minha mãe disse, ô filho, eu queria tanto lhe ligar toda noite. Digo, pode ligar, mãe, que é isso, ligue. E aí, minha mãe, ela... Mas o meu consolo é que um dia minha mãe ficar velhinha, eu vou cuidar dela. Então, tá tudo bem, tá tudo em casa. E vou cuidar da minha sogra também, que é uma pessoa maravilhosa. E é sério, eu sei isso. Quando meus sogros ficarem velhos e minha mãe vão ficar comigo. Pra mim, isso é uma honra. Não, meu pai não precisa muito. Ele gosta de assistir, ele gosta de assistir. Ah, onde? Fora, não. Nem... É brincadeira, irmão. Os pais estão brincando. Eu falo pra minha mãe. Aqui no Morumbi, velho. Casa de repouso. Minha mãe, que coisa fica lá engraçadinha. Porque eu vou lhe botar aqui. Pois você pode ir no subúrbio e não tem casa de repouso. Não, no Morumbi tem? No Morumbi tá rápido. Porque é normal pra eles não... Botar os velhos lá no Morumbi. Só quem limpou a fralda deles? É porque foi a babá também, né? Sim. Mas vamos lá. Então, minha mãe falou assim, filho, eu vivi aflita. Meu Deus, eu fui tanta cidade sozinho. E ela disse, eu saio daqui sozinho. Eu digo, a minha família de meu filho está sozinha. Eu saio daqui feliz, porque eu vi que você está em família. E isso me faz ficar feliz e tranquila. E ela botou um depoimento lindo no Facebook. Então, irmãos, como eu falo lá de João Apocalipse. Quando João virou, antes de ver Jesus, viu a igreja, e é assim com a gente. A gente evangeliza as pessoas com Jesus, amém? Mas elas fisicamente têm a igreja. E Jesus falou na oração de João, que eles sejam um, para que os outros, vendo eles um, creiam que eu e o Pai, eu e o Senhor, somos um também. Nosso evangelho está em que Jesus é Deus, amém, irmãos? E o povo só vai crer que Jesus é Deus se nos vê como unidade. Não é nem comunhão, mas é comunidade. Ah, comunidade, né? Comunidade. Que legal, né? Comunidade é como a unidade. Gostei dessa. Só uma vez aqui para falar desse assunto. É, quando minha mãe vem para cá, ela, Edna vai lá em casa, não lá em casa, aí a Edna fala para mim todos os dias. Cuide bem dela. Minha mãe não acredita. Dá um carinho nela, faz uma sopinha pra ela, e vem Paula, você não acredita em Edna. Tá mandando eu cuidar de você, de fazer uma sopinha pra você, de lhe dar um carinho. Porque normalmente quem faz isso comigo aqui, não sei se não faça, mas Edna faz isso. E quando minha mãe vem, ela aconselha a minha mãe. Faz um carinho nela. Então ela liga pra quando eu vou falar, ela liga pra minha mãe, ó, Paula tá rindo. Cuide bem dela. E seria quem devia fazer isso é a mãe de Paula com recomendando, né? Ela tá fazendo um carinho. Um aconchego, de família, não sei o que. Eu falo, não acredito. Então, explique a esses novos amigos o Evangelho de Jesus Cristo. Isso a gente vai fazer com a nossa vida. Então, resumindo o Evangelho, que é esse esvaziamento para servir E nisso está a nossa glória, como está em Filipenses 1 e 2. A gente vai explicar esse evangelho à pessoa, que são as boas notícias novas. Que a vida dela pode ter ela pode ter uma vida nova de fato. Ela pode ter essa vida nova que ela achava que não era possível. Irmãos, as pessoas no mundo anseiam uma vida diferente do que elas têm. Elas são programadas para viverem uma vida que o mundo não dá. É nesse conflito que a igreja entra, amém? A programação para viver em família não saiu com a queda. O que saiu foi a possibilidade de viver isso sem Jesus. Então a pessoa anseia, está lá nela, está lá guardado. Se a gente conseguir chegar lá e mostrar que é possível, a pessoa fica encantada e começa a conviver com a gente e recebe a Jesus. Tem que pensar dessa forma. Olha, eu creio na predestinação, creio que Deus escolheu. Só que eu não sei quem ele escolheu. Como eu não sei, eu não vou escolher, não, que escolhe ele. Eu vou falar do amor de Deus para todo mundo. E vou ver todo mundo como um potencial salvo, como alguém que Jesus amou, como alguém que Deus sembrou na vida dele, e vou lançar a semente. Meu papel é esse. A Bíblia diz: muitos são chamados, poucos são escolhidos. O problema é que a gente quer escolher quem vai chamar. Jesus diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sabe como é que a gente entende isso? Ah, entendi. Então, já que eu tenho que escolher a poucos, não. Não é o que o texto diz. Você tem que chamar todos. E trabalhar em todos. É claro que a resposta vai vir àqueles que Deus fizer a obra, porque a gente não convence. A Bíblia diz, irmãos, quem convence é o Espírito. Quem convence é o Espírito. A gente vai evangelizar com a nossa vida e com o nosso discurso. Ok? Amém, irmãos? E também não pode ser preguiçoso e gastar um pouquinho de tempo e dizer: não é escolhido. Não, meu irmão, pelo amor de Deus. Peraí. Né? Vamos logo, calma. O cara convertido em outro lugar. Convertido, pregando, falando. E eu que vacilei? Aí eu acho que o meu testemunho para conquistar o problema é comigo. Dessa vez eu parei lá no desafio, né? E estava quase 700 carros, estava com pressa, tinha uma coisa para fazer. Aí. Dei o dinheiro para o cientista para pagar o atendimento. E na hora assim, olha, Jesus te ama, eu também, e foi embora. Dois anos depois, e eu sei que é dois anos depois, porque o cara me fala, eu estou no ônibus, lá fica parado com a doleta, com a Bíblia na mão e o violão. Oh, eu falei, ei, Laís, isso é do meu time, é do meu time. Aleluia. Vamos lá, aqui sempre nós, hoje. A gente tem muito que fala sobre o passo fechado. Ah, não dá, não. Explica esses novos amigos o Evangelho de Jesus Cristo. Gente, você entra na igreja com ele. Quando eu digo igreja, não é só esse ambiente aqui, mas qualquer lugar que você leve, você entra na igreja. Explica as coisas para ele como é. Tem gente que diz assim: não vou explicar, não, vou deixar o Espírito fazer a obra. O Espírito faz a obra através de você, meu irmão, acorda. Através da gente. Ele faz sozinho? Faz. Mas ele quer contar com a igreja. Por isso Jesus disse: eu vou, mas vou mandar outro consolador para vocês. Porque é preciso que vocês aprendam de dentro para fora. Eu ensino de fora para dentro. E eu vou mandar meu Espírito e vai sair dentro para fora. Então o Espírito ensina para você e você vai ensinar para o novo. Amém? Então a gente tem que falar mesmo com o Evangelho, como é. E comece em nome de Jesus pela necessidade de crer em Jesus, se arrepender dos pecados e confessar a Ele. Ele quer que você fale do amor dele e não do juízo dele, como às vezes a gente começa falando. Eu lembro que uma priminha minha foi evangelizar e ela, com um folhetinho na praça, né? E ela deu o folheto, foi assim, chegou perto do rapaz, deu o folheto na mão dele e falou assim: ou você se converte, vai para o inferno. E saiu correndo. Gente, se fosse eu abraçava o folheto, vai para o inferno e jogava fora. A gente tem que falar do inferno? Sim. Mas a gente tem que ter uma graça de saber como ministrar o evangelho para a pessoa, não pela ameaça. Embora ela exista no conteúdo bíblico e não deve ser omitida, mas tudo tem seu tempo. Amém? Então, explique a esses novos amigos o evangelho de Jesus Cristo. Mais uma vez ele diz: proteja o jeito da igreja. 5. Conduza-os a um relacionamento pessoal com Jesus. Olha, cuidado. Às vezes a gente evangeliza alguém e tenta mostrar para ela que o maior momento que ela pode ter com Deus é na igreja. Cuidado com isso. Ensine a pessoa a orar. Quantas pessoas eu ganhei ou eu comecei a evangelizar ensinando elas a ter momento com Jesus? Ajudando elas nisso. Perguntando se elas pararam para orar. Só coloca-se diante de Deus. Olha assim: Deus, eu tenho um problema. Esse problema. Só, mas eu não sei orar. Eu falei: você não está conversando comigo? Estou, então você sabe orar. A diferença é que eu não sou Deus. É só isso que você está fazendo comigo, faça com Deus. Coloca para ele o que você está vivendo e pede socorro a ele. Então, promova na vida das pessoas um relacionamento pessoal com Jesus. Porque a partir dessa qualidade de relacionamento pessoal, ela vai ter uma qualidade de relacionamento com você também e com o evangelho. Irmãos, existem muitas pessoas que frequentam a igreja e batizam. São líderes de ministério que fazem a obra de Deus sem Deus. Porque elas aprenderam que relacionamento com Deus é frequentar uma agenda de igreja. Pode se assustar. A oração é só na hora do almoço, porque é uma reza, é um costume. Se enche até de alguns dogmas e princípios evangélicos, mas ela nunca fez ou nunca recebeu o Senhor como Senhor da sua vida. Ele é só o Salvador, estou lá para não ir para o inferno. Só que Jesus só é Salvador de quem é Senhor. Então a gente tem que promover entre nós. Por isso que todos vocês sabem, quando começa uma entrevista, um discipulado, um pastoreio, eu sempre pergunto: como é que está com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Tem ouvido a voz de Deus? Você tem se importado em fazer o que Deus tem mandado ou não fazer o que Deus não tem deixado? Por que gastando tempo com isso? Eu vou área por área: finanças, família, casamento, trabalho, que a discipulada deve correr sempre assim. Sempre eu pergunto: tem uma coisa que a gente não falou, você está preso aí, que você quer abrir aqui, tem, abre para mim. Engraçado com o Alex, porque Alex, eu uso todas as minhas facas guincho, né? Uso primeiro corte rápido, depois uso o machado, uso a serra elétrica, ele está todo arrebentado e de repente ele fala: sim, pastor, mas, e aí, não vai tratar aqui não? Eu falo: irmão, você tratar mais, você morre. É sempre assim. Aí eu começo, vou do machado a bisturi, você vai falar: sim, pastor, e aí, tem mais alguma coisa? Mas não é todo mundo que e sobre mim a gente fala só sobre ele, porque é sobre ele nas relações dele, na relação dele com Deus. Mas é todo mundo que é assim. Tem gente que tem que ter mais paciência, assim, mais cuidado. Mas em todas as áreas a gente tem que promover a relação do cabra com Deus, que senão a gente cria uns robozinhos imaturos e manipuláveis. Não é isso discipulado, não é isso ensinar a vida com Deus. Né? É, você está com a meia. Que com essa meia? Ah, você está fora. E com essa meia? Quem está com a meia cinza aí? É, já estou entrando na visão. Não? Pelo amor de Deus. Ok? Nós estamos querendo pessoas maduras para o evangelho. Amém? Então, é promover uma relação pessoal delas com Jesus. Faça isso. Mais uma vez, proteja a gente da igreja. E por último, para a gente terminar hoje, continuar semana que vem. Quando estiverem um pouco amadurecidos e suficientemente estáveis para suportar até um choque cultural, então leve-as pela primeira vez a um culto cristão. A realidade aqui de Bill Harbors, da igreja do Willow Creek, é uma: graças a Deus, a nossa reunião não é tão chocante para um descrente, ok? Mas é fato, e existem estatísticas evangélicas sobre isso, que uma pessoa que é bem preparada e tem um vínculo com você, ela vai digerir melhor uma reunião. Sempre eu falo para os meninos do louvor, e sempre quando for ensaiar aquela música que tenham palavras hebraicas, gente, Osana, um dia um cara saiu da igreja evangélica, eu inventei essa história, mas vale a pena. Um dia um cara saiu da igreja evangélica porque ele começou a ver no louvor a galera cantando Osama, Osama, ele falou: deixa Osama Bin Laden, isso é muçulmano, vou embora. Acabou, eu não vou. Não, Hosana é ó salva no Senhor. Alguns pensam que é bendito que vem em nome do Senhor. Mas ali ele falava Hosana é isso. Então eles falavam bendito que vem em nome do Senhor, salva no Senhor. Eles falavam, na verdade, Yeshua Hosana, ou Yeshua Hosana, que é a salvação de Jeová, ou a salvação de Deus veio para nos salvar, enquanto ele entrava. Ok? Então, vai me deixar essa música, explica. Tem aquela, iê, iê, iê, oa. Tudo bem, é um ritmozinho legal, meio havaiano, mas explica aí que esse iê, oa, é a forma de falar Jeová, que é Jeová, que é um dos nomes de Deus. Importante sempre falar isso, porque pode ter um ex ser um Jeová na plateia. Um dos nomes que Deus se deu. Amém? Foi. Então, mas é verdade. Então, a gente tem que entender uma coisa, irmãos. A gente vai preparar a pessoa com a nossa convivência. Vamos parar com aquele nome de Jesus, para encerrar essa ilustraçãozinha breve, aquele negócio. Aí pressiona o cara, pressiona o cara para vir no culto domingo de noite. Aí o cara não tem mais graça, vem. Chega aqui, de repente, o cara levanta a mão, porque emocionado, levanta, tem gente que converte levantando a mão, mas a maioria não é conversão ainda, não se engana, hein? A maioria, a gente deve usar essa emoção e aproveitar que ele está aberto para edificar o verdadeiro evangelho. Pode ser na reunião? Claro que pode, mas muitos dizem, pelo convívio com essas pessoas, que o evangelho chega mesmo, que ele entende mesmo o evangelho e recebe depois. Quem convenceu, vamos aproveitar o convencimento para... A Bíblia diz que os saduceus creram em Jesus, mas quando ele continuou pregando, pegaram em pedras para jogar nele. Os demônios também creem, não é só crer. Conversão não é só crer, é crer e confessar. É crer que é possível e dizer eu faço parte disso. Amém, amados? Crer não é conversão ainda não. É crer e confessar. É crer e isso fazer parte da pessoa. Amém? E ela confessa quando o Espírito Santo entra nela. Ok? Que aí entrou o Espírito Santo, está selado uma vez por todas. Amém? Glória a Deus para a vida toda. Mas vamos pensar o seguinte. Essa pessoa, preparada pelo seu relacionamento, com um relacionamento que vai além da reunião, além do evento, como disse um pastor presbiteriano, pastor Itamar, ele disse assim, irmãos, tem um evento que é só vento. Se o evento não for recheado ou envolvido por relacionamento, evento é como o nome diz, evento, passa. Ok? Então, não, vai embora. A pessoa diz, eu fui uma vez na igreja, foi até boa, mas aí não me ligaram mais. Não. Então não é aquele negócio como eu ia concluir agora. Aí leva o cara para a reunião domingo de noite, o cara tem uma decisão emocionada, e o cara chega, pega ele pela gola, leva para o pastor e fala, aqui pastor, evangelizei, converteu, agora é com o senhor. Não, eu devolvo na hora. Devolvo. Ele, como que eu vou cuidar dele se eu já cuido de você, de fulano, de beltrano, de ciclano? A melhor pessoa para cuidar dele é você. Mas eu não sei, ou não soube trazer? Irmãos, quem cuida do filho é quem faz, amém? Com todo respeito e sem querer ser, um momento de concepção é agradável. Um momento de cuidado é consequência. Vocês entenderam, amém? O português bem claro? Então, é cuidar da pessoa de fato. Aí você diz, pastor, mas eu tenho ocupações. E agora eu termino com chave de ouro. Todas as suas ocupações têm que ser menores do que a principal, que é fazer discípulos. A sua família é fazer discípulos também, ok? Existe o discipulado familiar. Não vamos pensar besteira aqui, ok? Esquece a família, vou fazer discípulos. Não estou falando dessa bobagem. Até porque você não vai... Que qualidade de discípulos você vai fazer se não cuida da sua família? A Bíblia diz que quem não cuida dos seus nega a fé. Amém, amados? Mas é assim, trabalhar é bom e importante. Mas tá me patrocinando para eu fazer o que importa, que é fazer discípulos. E eu vou impregnar... Eu não, o Espírito de Deus vai nos impregnar isso no nosso coração. Cada membro um ministro. Cada casa uma igreja. E a nossa igreja uma casa. Amém, amados? Amém, amados? Amém. Vamos orar? Eu ia pedir muito para você aquela... A comparação do liquidificador. Ah. Eu fui lá no liquidificador. Oh, meu irmão, boa essa! Eu pensei nisso esses dias. E eu vi lá que eu preciso tirar muitas resistências. E eu estou usando isso lá no papo. Muito bom! Pessoal, gente, eu falei para o povo tudo na reunião e digo, olha, alguém de vocês, chega em casa e dê uma olhadinha no seu liquidificador. Nós temos essa sujeira que está no nosso liquidificador, que não tem coragem de emprestar para ninguém. Quando foi sexta-feira, eu perguntei, quem teve a coragem de limpar o liquidificador da sua casa? Comenta alguma coisa para mim, falou. Ninguém comentou. Eu disse, se alguém lavou, está tendo vergonha de falar do liquidificador. Mas eu vou dizer para vocês, eu lavei o liquidificador da minha casa. E eu vi que a gente precisa tirar muita sujeira de nós. Ele está citando... Ele está citando um exemplo que eu dei, uma das nossas reuniões, que eu falei, irmão, você já emprestou no liquidificador? Ele parecia tão limpo até você emprestar ele, mas pega seu liquidificador. Gente, tem uns limuzinhos que entram nos lugares impossíveis, e a gente fica sem graça de emprestar. Às vezes fica sem jeito de discipular alguém, porque acha que não está pronto. Mas a ideia não é você não emprestar o liquidificador, você lavar ele para emprestar ele. A ideia é cuidar da sua vida ao ponto que ela seja disponível para poder cuidar de outra pessoa. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo tão, tão bom de crescimento da tua palavra. Que o Senhor venha nos amadurecer em nome de Jesus. E que nós, Deus, possamos, em tempo oportuno, parir os nossos filhos espirituais. Amém. Nós estamos grávidos aqui. Nós, como Paulo disse, dores de parto. Eu quero usar essa ilustração que Paulo usou. Nós, a saúde da igreja está sempre grávida, parindo e cuidando. Que, em nome de Jesus, cada um de nós se comprometa com esse chamado de Jesus para as nossas vidas. E que nós, em cada atitude das nossas vidas, possamos lembrar que nenhuma atitude das nossas vidas pode trabalhar contra a visão que o Senhor nos deu. De receber do Senhor, de conhecer o Senhor e fazer o Senhor conhecido. Isso através da nossa vida com nossa família, com nosso discipulado, através da nossa vida em casa e servindo com a nossa casa, e através da nossa vida com a nossa igreja, através de servir com essa igreja como uma casa. Impregna-nos desse sentimento em nome de Jesus. Amém. Amém, amados.